Se você utilizar esses aplicativos para tentar espionar, além de você ter que pagar valores exorbitantes de R$ 89 e ainda quebrar a cara por eles não funcionarem, seu parceiro ainda pode descobrir e conseguir apagar todas as provas que você precisa. Seria dinheiro jogado fora.